por favor, não compliques o que tu me obrigaste a fazer, entendes? Não era isto que eu queria para nós. Percebes? Por favor. Sempre me vê que só ver um problema. E até podes ter outro, mas és minha mima. Tu és para sempre, mas nós não estamos. Eu já nos vi no fundo do poço. Riram os vênus, ri de sul para norte. Presenteei-te com um futuro só nosso. Proveito que a onda que vai volta mais forte. Começou com uma fuck talk para love talk. Agora sentir o sufoco tanto tão longe de Alcamos. Construíram com esforço grande. You know gyal, no deal, chila com outros ya, mas ser leal. Porque se eu precisar vais ter que dar a back ao black. Tem que dar a back ao ex, teu boyfriend passa ex. Loyalty não é só sexo, isto é firmeza. Ser gangsta, princesa que aguenta e suporta o peso. Loyalty, loyalty, loyalty é o lema. Não tenha razão, tens que apoiar mesmo. Podes ter outro, mas és minha nega. Nossa relation é essa, não interessa que outro alguém venha ou vá. Então, tu estás sempre na back se houver um problema. E até podes ter outro, mas és minha mima. Então, tu és para sempre, mas nós não temos. Não dá mais, não dá, não dá. Tu estás sempre comigo se houver um problema. E até podes ter outro, mas és minha mima. Então tu és para sempre, mas nós não dá mais. Não dá mais. Sem pensar em ti, estás noutro nível a comparar com essas bitch. Nunca escondi aquilo que eu sinto por ti. Baby, então porquê que me deixaste aqui sozinho? Já só me resta estar na rua com os boys, a deixar garrafas vazias durante a noite. Finjo que estou bem, mas é por dentro que me dói. Tu não tens noção daquilo que eu faço no dia a dia. Minha vida virou passatempo desses niggas dentro e fora do país. Acho que tu não tens visto que depois de não tens visto passei a ficar sem tempo e nunca mais te respondi. Mas acredita que eu não estou mais em ti feliz assim. Mas eu gasto a minha guita com um sorriso no meu rosto. Tenho a minha vida bela tipo que eu sou monstro. Um dos brothers já tá fora da cela, mas faltam outros. Não paro em casa, mas nunca deixo falta pitão na mesa. Cota chura porque lhe ofereci 1000 euros como prenda. Ei, eu já estou a ficar sem espaço na minha agenda. Comer a tuca toda de pão cozida portuguesa, baby. Baby, minha life é na rua. Tô a viver da music. Comigo só falavas bruta, mas falavas nua. De certa forma a conversa é profunda. Mix de bula e perfume. Latona, saíste ao teu lado de bumba com essa tua bunda matumba, omega. E quando andas tu samba, semanas a chama que elas todas querem, mas não têm, então calma. Elas vieram a preço, tu vieste calma. Elas pela fama, tu pela ar. Com planos pela casa, arrasa. Olha que é pressa, me dá pausa, pausa, gásio. Falar de plano, plano é massa. E se não curtes esse meu plano, enche o meu copo de whisky base. Enche o meu copo de whisky base. Podes ter outro, mas és minha mima. Então, tu és para sempre, mas nós não temos. Não temos, não dá, não dá. Tu estás sempre comigo se houver um problema. E até podes ter outro, mas és minha mima. Então, tu és para sempre, mas nós não temos. Não temos. Não tem mais.